Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Un siècle qui se termine mal. La dernière décade fut tumultueuse dans l'orgie byzantine d'un monde qui a perdu son art. Sûrs de leur science, les peuples narguent l'avenir, empoisonnant l'horizon dans les miasmes de leur inconscience. Ils ont détruit les arbres des forêts, laissant une perspective rectiligne. L'oxygène, cela se fabrique. Moi, je sais que la logique s'effrite déjà dans les spasmes d'un équilibre qui se révolte. Je sais que le cauchemar ronge l'illusoire édifice. Je sais que depuis quelques mois, secrètement, l'insolite germe autour des hommes en champignons d'angoisse. J'ai vu les trois dimensions se confondre un certain soir, en surface plane, engendrant des êtres à la démarche de crabe. Maintenant, j'attends les monstres qui palpitent dans les artères de notre planète. J'espère que je serai encore là pour les combattre, car demain je vais être jugé. Jugé pour avoir su, jugé pour avoir dit, jugé pour avoir vu. Les décrets stipulent bien. Une réflexion personnelle est formellement prohibée. Le Grand Conseil n'aime pas les pensées qui ne sont pas officielles. Músico francês da década de 70, com o escritor de ficção científica Gilbert Defflet, falamos de Jacques Chalard, no disco que requeria o livro de Defflet, Je suis vivant, mais j'ai peur, em 1974, e recuperado agora este ano, 2010, pela editora Finders Keepers. Tem precisamente o título do livro de Gilbert Defflet. Jacques Chalard era um músico que se movimentava na cena prog rock e talvez um pouco mais experimental francesa. É o início da Orelha Extra. Olá. Emissão 99, salvo erro, já confirmamos, é só dar aqui uma olhada à papelada. E duas horas extras no ar no Brasil, à sexta-feira, a partir das 23 horas na Rádio UFSCar e em Portugal na Rádio Online KidsNet, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Yeah. precisamente emissão 99 da Orelha Extra com Fernando Cabrita, o início com Lagoni, Jackie Chalard e Gilbert Leflé, e depois o disco estreia para o projeto da Windy City, Chicago, Estados Unidos da América, chama-se The Survival Scrolls. Ouvimos Days Blow Away e One More Time. Para prosseguir, a banda que ainda a semana passada esteve cá em Portugal e cujo novo disco tem precisamente como título o nome da capital, Lisbon, são os The Walkmen, e o tema que vai ficar, Juveniles. Os primeiros sons de hoje. captured a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. I want you to put your hands together now. Keep on using me. Keep on using me. Keep on using me, Jesus, till you use me up. Keep on using me. Keep on using me. Keep on using me, Jesus, till you use me up. Use me, Lord, in thy service. Draw me nearer each and every day. Mais volume, no caso 17 da série Dusty Fingers, Rare Original Break Beats, com temas mais funk, compilados por Bronx, N.I., DJ e Danny Dan, de Beatman. Ficou Bill Moss and the Celestials com Keep On Using Me, e vamos ouvir também Downtown Boogie Woogie Band com Life. なんてないんだから。鼻くそほじってやんの。耐えられないな、もう。真面目にやれよ、真面目に。 てくれ。ごまかしまやかし口車、どこまで行ってもとことん青空ばさや。まして今さらどん底傷だらけ。お茶ばっかし飲んじゃってんのはさ、わかってんの？どうなの？どうなの？どうなの？ é um projeto sueco liderado por Daniel Westerlund, que tem como seu admirador uma figura incontornável destas coisas da música, o Sr. Julian Kolb. Este é o novo disco para The Goner, com o título de Be Old, A New Traveler. Brighton Colossal, Risen Winds. Calling all aliens, orelhas. hora do lobo é a hora entre a noite e a madrugada, é a hora quando há o maior número de mortes, quando o sono é mais profundo, quando os pesadelos são mais reais. É a hora em que os que sofrem de insónias são assombrados pelos seus medos mais profundos. É a hora em que os fantasmas e os demónios são mais poderosos. A hora do lobo é também a hora em que nascem mais crianças. A Hora do Lobo, filme de 1968, de Ingmar Bergman. Trio belga Aurelia, de Tom Tunes, Stefan Pulgan e Aurélie Dorzé. É o seu último trabalho na Home Records, a editora também ela belga, The Hour of the Wolf, precisamente A Hora do Lobo, o título do filme de Ingmar Bergman. Por aqui soaram Risa e El Comandante. A Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. E de volta ao amigo de John Dwyer, Paul Carey, do seu álbum Ghost of a Man, Irina. I'm no stranger to the darkness, I'm no Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Mais recentes com os norte-americanos Guster do novo Easy Wonderful, Architects and Engineers. Orelha Extra com Fernando Cabrita através de Rádio UFSCar em São Carlos. Na zona de São Paulo, 95.3, e também em radio.ufscar.br à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas. Depois em Portugal ao sábado, mais propriamente de sexta para sábado, quando começam estas emissões por cá, na rádio online Kitchenet, em wix.com/kitchenet/rádio. Depois, ao meio-dia, RUC 107.9, RUC.pt, na rua 102.7, rua.pt, e na Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. O podcast costuma estar em orelhaextra.com, bem como o alinhamento dos temas, grupos, músicas e o que por aqui vai acontecendo durante estas duas horas. Até o final vamos ficar com um tema um pouco longo, tem 20 minutos, mas possivelmente irão soar 15, ou nem isso. Pertence ao último para os norte-americanos de Brooklyn, New Slaves, a banda Zeds. É precisamente o tema-título que por aqui irá soar já a seguir. Let's go. the Music Man. May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. For an aeroplane, ain't got time to take no fast train. Lonely days are gone, I'm going home. My baby, she wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home. My baby, she wrote me a letter. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. My baby, she wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Falta de modéstia, o homem é mesmo The King of Power Pop, assim se intitula o último trabalho para o norte-americano Paul Collins, ele que desde há uns anos vive em Madrid, Espanha. O tema para iniciar esta segunda e última hora de Orelha Extra foi The Letter. Skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish. Lightning flashed across the sky, the night he taught me how to fly. The sun came up, and then I found too soon he let his lady down. His ladybird, I'm his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. ladybird, I wish you would, you ladybird. Mais uma compilação do gênio Lee Hazelwood, e esta traz-nos as interpretações das suas canções por Dusty Springfield, B.B. King, Sanford Clark com Ole Casey, entre muitas mais, como aquela que acabamos de ouvir e de maneira alguma poderia aqui faltar, Nancy Sinatra com Lee Hazelwood, Lady Bird, e também a outra que vamos escutar já a seguir, Susie Jane Hockham, Need All the Help I Can Get. O álbum chama-se Califia, The Songs of Lee Hazelwood, The Songwriters Series, The Ace Records. Just bought me a rabbit's foot and a bunch of good luck charms. I'm gonna use everything I got to get you in my arms. 'Cause I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. If I'm gonna get you, if I'm gonna get you. Me a four-leaf clover and a love potion number 9. Got me a gypsy boa, he's gonna cloud up your mind. 'Cause I'm gonna need and a bottle of witch's brew. Gonna learn how to hypnotize, and then I'm gonna hypnotize you. 'Cause I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. If I'm gonna get you, if I'm gonna get you. Torturar echa a cruz e não perdoa. Num terremoto pra me derrubar. A vida sem pensar para onde vou, onde vou parar. Alucinado, exagerado, a lamentar meus erros e acertos vão ficar. Da cidade de São Paulo e não são nada desconhecidos aqui para nós, chamam-se AXX, bem recentemente estiveram cá em Portugal, em algumas datas ao vivo, de onde partiram depois para mais alguns países da Europa, numa digressão europeia, para promover precisamente o seu segundo longa duração, o álbum Debaixo das Pedras, editado pela portuguesa Groovy Records. Mais um tema de lá extraído, desta vez foi Pó da Estrada. E a propósito de Garage Rock, dentro em breve, por aqui nestas duas horas da Orelha Extra e uma vez por semana, iremos apresentar a rúbrica Espalha Brasas, precisamente sobre esse género musical e outros semelhantes, da responsabilidade de Francisco Ribeiro, o homem que está à frente do rockaroundtheblog.com. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. É a promo que por aqui vão vir dentro em breve, a partir de dezembro, para promover a rúbrica Espalha Brasas sobre garage rock e outras músicas semelhantes, da responsabilidade de Francisco Ribeiro. E vamos continuar com um projeto novo, a dupla germânica Lucas Lonsky e Felix Klassen, com o primeiro disco Climbing on Branches, assinam Lonsky and Klassen. Strain everything until it won't work. Strain everything until it won't work, and there will be no point of an end. And the stomach's too late, face ahead, kissing 45 at night, and all no good but necessary. Covered in plastic, it meant tradition but last for a day, and all no good but necessary. In a hitting load is strange ambition for further goals and a brilliant past, and all no good but necessary. Until it won't work, strain everything. Until it won't work, strain everything. Until it won't work, strain everything. For further goals in a brilliant past, and all no good but necessary. Entering the wood covered in plastic, it meant tradition but last for a day, and all no good but necessary. Yeah. American Typewriter. É uma editora catalã que só lança discos em vinil. Esta é a mais recente edição, a dupla germânica Lonsky and Klassen. O álbum Climbing on Branches e o tema Strain Everything. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. This room with the echo of many voices who passed time here. Voices unlocked from the blue of the long dried paint. The sun comes and floods this empty room. I call it my room. My room. My room has welcomed many summers, embraced laughter and tears. Can it fill itself with your laughter? Each word a sunbeam. Glancing in the light. This is the song of my room. David. There's a photo in the newspaper this morning of refugees leaving Bosnia. They look out of time. Peasant women with scarves and black dresses stepped from the pages of an older Europe. One of them has lost her three children. Lightning flickers through the hospital window. At the door, an elderly woman stands waiting for the rain to clear. I ask her if I can give her a lift. I've hailed a taxi. Can you take me to Hope and Tube? On the way, she breaks down in tears. She's come from Edinburgh. Her son is in the ward. He has meningitis. Lost the use of his legs. I'm helpless as the tears flow. I can't see her. Just the sound of her sobbing. Thank you. In the pandemonium of image, I present you with the universal blue. Blue, an open door to soul. An infinite possibility becoming tangible. Here I am again in the waiting room. Hell on earth is a waiting room. Here you know you are not in control of yourself. Waiting for your name to be called. 712213. Here you have no name. Confidentiality is nameless. Where is 666? Am I sitting opposite him, her? Maybe 666 is the demented woman switching the channels on the TV. What do I see past the gates of conscience? Activists invading Sunday Mass in the cathedral. An epic Tsar Ivan denouncing the Patriarch of Moscow. A moon-faced boy who spits and repeatedly crosses himself. As he genuflects, will the pearly gates slam shut in the faces of the devout? The demented woman is discussing needles. There's always a discussion of needles here. She has a line put into her neck. E continuamos ainda com o destaque para o filme Blue, do realizador britânico já desaparecido, Derek Jarman, que foi estreado em 1993, para além de no cinema passou tão bem a banda sonora que é tão bem ela o filme, já que o ecrã encontra-se todo azul na televisão britânica e também na rádio, na BBC 3. Desta vez escolhemos o tema 3, I Fill This Room with the Echo of Many Voices, banda sonora e filme Blue de Derek Jarman, a continuar ainda por aqui na Orelha Extra. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. You all the rules to this wicked game. already know how this is gonna go. It only stands to reason that people are breathing who are bound to let me down. You don't know how to say goodbye, and I'm gonna make you try. So goodbye. Um dos melhores casais da música rock atual, o nosso por aqui muito adorado Greg Cartwright, figura incontornável nos Raining Sound ou Oblivions, e Coco Ames, das garageiras The Hats, juntaram-se em estúdio para gravar um single e saiu um longa duração, este Strychnine Dandelion, na Indred Records, que conta com a colaboração de Dan Auerbach dos Black Keys, Dave Ellis, que acompanha Cartwright nos Raining Sound, Patrick Keller, que está nos Raconteurs e Green Horns, e a companheira e companheiro de Coco Ames nas Hats, Bonnie Silver e James Cohen. Chamam-se The Parting Gifts. Ficou Bound to Let Me Down e saltamos para My Mind's Made Up. You should have done your homework, reset your heart on me.

completamente desconhecidos para nós, até nos chegar este Get On Your Nerves, chamam-se Myelin Sheath. Os temas que ficaram foram Gloves, Mutations e Everything is Contagious. Estes já são bem mais nossos conhecidos do álbum Twin End Movement, Lower Dance. Inicial Blue and Silver. Yeah. E Lars Finberg, volta e meia por aqui está, ou seja, com os A-Frames ou então com estes The Intelligence. Este é o novo Males. Ouvimos Bong Life e Like. E Orelhastre no ar no Brasil, à sexta-feira à noite, Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, ao sábado em Portugal, Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. E estes pedidos de hoje a cargo do projeto de L.A. Yuk, do álbum ADWA. Tchau! We'll be right back. Yeah!